andressevismoral.com.br. Em nome da vodka Slova. Mistura, mistura, mistura. Que eu gosto, pai. Olha o balançado, olha o balançado. Estiga dessa danada, movimento e vem por cima. Vai sentando, rebolando, vai, vai sentando, rebolando, vai. Estiga dessa danada, movimento e vem por cima. Vai sentando, rebolando, vai, vai sentando, rebolando. Sentadão, sentadão, olha o movimento que ela faz jogando esse bundão. Sentadão, sentadão, olha o movimento que ela faz jogando esse bundão no chão, chão, chão, chão. Jogando seu bumbum no chão, chão, chão, chão. Batida envolvente na malemolência do peito, ela representa. Senta, senta, senta, senta, senta. Senta, senta, senta. Vai, vai, olha o solinho. Alô, alô, minha lagoa. Asa no Parqueira Produções. Bora, Perdigão. Chama, chama. Estica dessa danada, movimenta e vem por cima. Vai sentando, rebolando. Vai, vai, sentando, vai. Estica dessa danada, movimenta e vem por cima. Vai sentando, rebolando, vai, vai sentando, sentadão, sentadão, sentadão. Olha o movimento que ela vai jogando esse bumbum no chão. Sentadão, sentadão. Olha o movimento que ela vai jogando esse bumbum no chão, chão, chão, chão. Joga o bumbum no chão, chão, chão. O bumbum no chão, chão, chão. Vai, vai, prepara o sentadão, vai, vai. Batida envolvente na malemolência, no beat ela sente e representa. Senta, senta, senta, senta, senta. Vai, vai. Oi, digo paredão, olha o chorinho pra tocar, é bebê. Em nome de Major Esportes, a linha Postes Online. Eu